Deus havia planejado, antes do início do tempo, criar a humanidade para tomá-la em casamento. Deus se fazendo um com o homem e o homem se fazendo um com Deus. Mas o homem pecou, se tornou mau e estragado para o propósito divino. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Disse que a imaginação do seu coração havia se tornado continuamente má. Trouxe então o dilúvio, porque o homem havia se negado a se arrepender do seu pecado. O Senhor já havia dito ao Caim maldito que junto à porta do seu coração jazia o pecado, mas que a ele cumpria dominá-lo. Graças a Deus por Jesus Cristo, que tornou possível o casamento intentado, porque ele é perfeito homem e perfeito Deus, que faz do pecador homem perfeito, ele dá também a natureza de Deus. E agora, o homem pode estar casado, sendo não mais dois com Cristo, mas somente um com ele, com o Pai e com o Espírito. E assim, o que Deus planejou tem sido finalmente cumprido.